Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 159º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Isso é para você não botar criança? É para você poupar as crianças que você está fazendo isso? Não, quase lá. Depois dessa ele vai colocar mais ou menos. Não, o problema é teu, quem vai editar é você, você bota o que você quiser. Eu gostei da outra vez que você botou um tiro, você era para as crianças aparecerem, você matou as crianças, gostei. Não, essa parte com certeza, né? Essa parte com certeza ele vai cortar, mas tu não, a mulher dele. Oh, yeah. E neste episódio 159... eu, dois queridos amigos e a pessoa que vai fazer um monólogo gigantesco vamos falar a respeito de uma das séries de Tokusatsu mais estranhas e mais adoradas no Japão e um pouquinho também no Brasil. Série essa que inclusive gerou uma séria polêmica, Mamilos, recentemente. É nada mais, nada menos do que o Motoqueiro Mascarado, Kamen Rider. E para falar comigo sobre Kamen Rider, eu trouxe primeiramente o editor que vai se fuder muito nesta edição, ou até um pouco menos, talvez, porque vai ser poucas vozes falando, o senhor Jorge Farifalco. Fala, Jorginho. Eu vou me fuder menos se o áudio da Sara não vazar os bagaços, né? Vamos lá. Esse é o teu problema. Esse é um problema que pode acontecer. Olha, só ficou só no olha. É bom. Não, fica só no olha. Não. É aquele meme, tá ligado? Ele levanta o dedo pra falar e reflete e bem. Depois, deixa pra lá. Eu adoro esse gif. E Animesfera, meu amor, como é que tá? Vai bem? Vai muito bem, logo menos a gente vai entrar no episódio 150, graças ao bom Deus. Uhul! Saudade dessa época! E se der tudo certo, você vai estar lá. Tá, ok. Nossa, esse rapaz vai falar, acho que não, hein? Não, eu devo ir, né? Deve ser especial, eu devo gravar uma parte, eu já gravei, sei lá. Vocês vão saber logo mais. Vocês não perdem por esperar. Ou seja, tá bom. E para falar também sobre Kamen Rider, eu tinha que trazer uma pessoa que entendesse desse assunto. Afinal de contas, eu e o Jorge, muito mal e porcamente, vimos os Rider da Manchete. Olha lá. Olha. E os pouquinhos da era atual. Então eu trouxe diretamente da porcaria da Omega Station, o menos porcaria, que é o seu Cláudio, o Dragão Dourado. Fala, Chuchu. Sou eu, e o menos porcaria da ala masculina, porque não tem porcaria nas alas femininas. Isso aí é óbvio, porra. A ala masculina é ele e o Maverick. Então, porra, fudeu, né? É fácil ganhar, porque o Maverick é o Maverick, né? A ala feminina, a Liv Cat e a Lika Moon. Porra! Só tem princesa. É lógico! Pô. Você é o terceiro colocado em melhor participante só porque tem uma verique na conversa. Senão, pô. Nerdmaster, se você me dá uma licença, senhor Alisson, nunca, tá? Nunca vai ter episódio de Boku no Hero, Boku no Pico no Anime Sphere, tá? Nossa, não, Boku no Pico não. Boku no Pico não, vai se fuder. Eu muito corsa, velho, porque é muito horrível. Eu tô com o Mr. Bach aqui, que diz que é o presidente do fã-clube de Sir Sara. Falando nisso, aproveita. Eu vou em silêncio como sim.

de volta. Então tá bom. Kamen Rider, né? Conforme Madame Dona Sara colocou aqui na pauta. Deixa eu falar um pouquinho, senão depois eu não falo mais nada também, né? Não é? O criador, Shotaro Ishinomori. Tomara que eu esteja pronunciando certo. A diz Sara que Shotaro Ishinomori, de 25 de janeiro de 38 até 28 de janeiro de 1998, ou seja, ele morreu com 60 anos, é? É isso aí. Foi um mangaká japonês e uma das mais importantes figuras no universo do mangá, anime e tokusatsu. Seu nome renal é ótimo, né? Que maravilha, hein? Corta. Tá, para de rir. Caralho. Não, é legal que o cara tem nome nos rins, né, cara? É. Seu nome é renal. Calma. Posso? O da direita é Shotaro, o da direita é Onodera. Tá bom, a culpa chega. É sua, Nerdmaster. Vamos tá lá. Bom. Ah, quem vai se ferrar editando é você. Quer continuar rindo, o problema é teu. Anda logo, então. Seu nome real era Shotaro Onodera, ou Onodera Shotaro, para ser real, né? Para ser fiel à cultura japonesa. E ele também era conhecido como Ishimori Shotaro, até 1986, quando ele mudou o seu último nome para Ishinomori. Alguma razão para isso, dona da pauta? Não, até onde eu sei, ele mudou por conta própria. Eu acho que foi mais por conta de... Numerologia. Então tá bom, foi por numerologia. Não numerologia, mas tipo, muitos mangakas lá no Japão usam pseudônimos ou eles mudam o nome com certa idade. Pode ter sido isso. Realmente, ela mudou de nome. Oda Sensei fez isso não, fez? Não. Jorge? Aí, não, né? É que depende se o nome é muito complicado pra se falar, entendeu? Aí Ishinomori é mais fácil. Ok. Tá bom. Você acha realmente que Ishinomori é mais fácil que Onodera? É, ah, mas fala mais rápido. Melhor. Onodera. Tá. Se lascou, dragão. Pronto. Hã? Tá, foda-se. Se lascou, dragão. Tá bom. Inicialmente, almejava ser um romancista. Foi o contato de Osamu Tezuka que o incentivou. O do mangá. Obrigado, Jorge, como se ninguém soubesse disso. Que o incentivou a seguir carreira no mundo do mangá, onde se tornou um dos autores de maior prestígio de todo o Japão, sendo um dos mais famosos frequentadores da lendária pensão Tokiwaso, para jovens aspirantes a mangaka. É, não, é museu... Tokiwaso, ó. Foda-se. Ai, dragão. Puta, um museu. Cara. Não, ele tem que fazer isso. É por isso que eu chamo o dragão para as conversas, que senão ele não nem ia ser chamado. Um museu do mangá foi erguido em sua homenagem na cidade de Ishinomaki, Miyagi. É o Miyagi do Karate Kid? Eu vi que eu marquei recentemente da saudade do Miyagi. Sua terra natal em 2001. Informou o Instituto Sara de Informações. Tá, uma observação. Acabaram de falar ali no chat, o João Olímpio, que ele mudou para não pagar imposto e para fugir da polícia. Olha, olha só, tá vendo? Obrigado, João. Você é um cara muito bom. Muito obrigado, senhor, viu? É, Jorge, você quer falar da origem do Kamen Rider? Porque cada um vai falar um negocinho qualquer aqui da pauta, porque depois quando a gente chega na franquia, a gente vai largar a Sara, tá? Só para saber. Ah, por aí, vamos lá. Segundo o Instituto Sara de Informação, Kamen Rider foi lançado em 1971, com 4 volumes tankobon por Shotaro Ishinomori, e no mesmo ano adaptada em uma série de TV de 98 episódios. Como eles conseguiram transformar 4 volumes de tankobon em 98 episódios, eu não faço ideia. Ah, é só você contratar o mangaká. Contrata o mangaká pra ser o roteirista da bagaça não. Da série que você consegue, pô. Mas aí que tá. Só que teve um problema. O protagonista, Rongo Takeshi, que foi interpretado por Hiroshi Fujioka, ele sofreu um acidente na época, quebrando uma das pernas. Porque na época não tinha dublê, ele fazia muita cena por si só. Então afastaram ele, e aí entrou o Kamen Rider Nigo para poder substituir ele durante um bom tempo da série até ele retomar, o que acabou gerando 98 episódios. Isso não deu problema na época, não, do cara ser chamado Kamen Rider Niga? Deixa eu continuar. Deixa eu continuar isso aqui. Deixa, vai. Deixa. Mas eu sou. Não, dragão, cala a boca. Não, você não vai fazer piada ruim, não. Cala a boca. Não é, não. Só uma inserção, cara, porque tanto a primeira. O Gorangers quanto o primeiro Kamen Rider são do Ishinomori. A primeira do. A primeira, o Gorangers, ele tem 84 episódios, então era mais normal naquela época as séries durarem mais de um ano. E teoricamente eles não tinham ideia que iam fazer essa merda toda de séries que iam fazer depois, né? É, não, então, é tipo assim, tá fazendo sucesso, vai lançando. É tipo o que aconteceu com o Power Rangers quando fizeram na Saban, né? Que pegaram quatro séries seguidas de Super Sentai e transformaram com os mesmos atores o tempo todo, que eles queriam que fosse um negócio contínuo, tipo Malhação. Na verdade, foram três, mas tudo bem. Parabéns, viu, Nerdmaster? Trazer Saban pra um episódio de Kamen Rider, velho. Valeu. Ah, você não viu nada? Você não leu a pauta dela, não? Tem a parte do Saban lá embaixo. Você não sabe de nada, inocente. Não, bom, mas vamos lá. Pra Kamen Rider, Saban não deve ser muito benquista. Oi, para. Não quero tangente. Jorge, continua. Valeu. Epa! Serializando de 71 a 73. De todas as criações de Ishinomori como Super Sentai, Kamen Rider foi do início do que se tornaria uma das franquias mais famosas de Tokusatsu e uma das mais rentáveis. Óbvio, né? Pra fazer brinquedo, dá pra caramba. Brinquedo colecionável. A Sentai não é mais famosa e rentável do que a Kamen Rider, não? Entendeu? Não há mais. Super Sentai, na verdade, vive uma grande montanha russa, que mais vai pro limbo do que pra cima. Até que eu tô me estendo pra cima, mas tá nivelado. Vamos lá. Segue, Jorge. A criação de Kamen Rider teve sua origem no personagem Skullman, criado por Shotaro Ishinomori com a finalidade de ser o protagonista de uma série televisiva. Após de mais de 100 páginas escritas, executivos da TV japonesa pediram por tantas mudanças que o Ishinomori teve que criar um novo personagem no lugar, Kamen Rider. Olha só, para, uma dica, uma inserção minha agora. Se você quer saber como é que é a cara do Skullman, a Capcom fez uma homenagem ao Ishinomori naquele Street Fighter VX, que era o Street Fighter em 3D, que é o Skullomania. Ele é igual o desenho do Ishinomori e do Skullman, cara. É o Skullomania. Muito bom. Vamos lá. A série de TV estreou no dia 3 de abril de 71 e o mangá no dia 1º do 6 de 72. Com o sucesso da série original, os produtores da Toei Company lançaram uma outra série nos mesmos moldes, Kamen Rider V3, do qual foi igualmente bem sucedida. A ótima aceitação acabou gerando uma franquia e um gênero de sucesso no Japão, tal como aconteceu com Ultraman, também produzido no Japão pela Tsuburaya. Kamen Rider acabou por ter várias continuações. Várias, eu digo, várias para um cacete. Tá bom, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Kamen Rider V3 é o caralho, tá? Kamen Rider V3 mesmo. Que mané V3? Ah, eu chamo de V3. V3 é o caralho, mané V3. Eu chamo de osso, porra. Ah, porra. Bom, a gente chama de faz, não chama de Kamen Rider 555, né? É. Faz, osso. Outra variação pra osso também é osso. Tá bom, ok. Agora, Jorge, eu te convido a mutar seu microfone, que eu vou fazer a mesma coisa, tá? Né? E a partir de agora é o monólogo da Sarah com intervenções do dragão, tá? O dragão, se quiser interferir, fica à vontade dele, cara, que a gente aqui não vai falar mais porra nenhuma. Quando muito, vou soltar uma interjeiçãozinha engraçaralha, fazer uma perguntinha imbecil, mas eu vou me ater à minha ignorância agora, tá? Peraí, perguntinha imbecil? Mas o que se difere das perguntas normais que você faz? Que normalmente, quando eu faço perguntas, eu conheço o assunto que eu tô perguntando. Esse aqui eu não conheço nada, por isso que ela vai ser uma pergunta imbecil. Entendeu? É só uma questão. Foi lindo, foi uma experiência esclarecedora na minha vida. É só uma questão de semântica, viu? Entendeu? Então tá. Então tá, vamos lá. A partir de agora, vocês estão presentes no show da Sarah! Fala sobre a franquia. Anda, ok, vamos lá. A franquia, ela foi dividida em três eras. A era Showa, a era Heisei e a era Reiwa. A era Showa, ela foi dividida originalmente em 10 séries, que é a Kamen Rider original, V3, X, Amazon, Stronger, Sky Rider, Super One, o especial do Z-Cross, o Black e Black Air X. Durante se eu não me engano, a Kamen Rider original também. Cala a boca! Show, mas cala a boca que quem vai interferir é você. Não. Os dois últimos estão errados. Porque o certo é Black Kamen Rider. Ah, vai tomar no cu. E Kamen Rider Black RX. Sai do meu monólogo, sai daqui. Não. Esse eu não admito. Não, eu não admito. Eu nem quis abusar e dizer que, na verdade, é Black, man. Tá? Não, sai daqui. Você vai estar com essa coisa de senhor Black que veio aqui. Eu sabia que ela ia ficar puta de eu falar isso. Sara, deixa a pistola de lado e segue, vai. Ok, fecha com Black RX. Peraí. Não, agora eu pergunto a sério, isso é sacanagem. A era Showa parou no RX mesmo? Ela não para no J? Não. Pode falar. Não, é que as eras são definidas pelos reinados do Japão. Isso eu sei. O RX. É, tá. RX foi a série que parou quando virou o reinado. RX sofreu a mesma coisa de Zio. Foi virada de era. Mas ele foi virada no Jiraiya, né? Muito bem. Foi virada de era. O que que aconteceu? Ele começou na era Showa, terminou na era Heisei. Tem, assim, casos assim que acontece que a galera fica: ai, porque o RX é Heisei? Ai, porque é Heisei? Ai, eu lembro de uma raiva que eu passei muito grande. Não. É só o final da RX que é Race, então não, ele não, tá mais de 50% na Show, então... Eu já vi uma teoria, porque ele terminou na Race e ele é Race. Amigos meus que estão ali nos comentários sabem o quanto eu já quis pegar a pessoa e... Foi algo similar que aconteceu com o Zero One recentemente, Sara? Então, foi algo parecido. O pessoal ficou: ai, porque começou na era Heisei? Ai, porque é Heisei? Vamos pôr um ponto final, assim. A Toei fala que é show e ponto, acabou. Exato. E é o que acontece com os filmes do Shinji e Zou, no caso. Porque, tipo, os três foram feitos na era Heisei, entre os anos de 92, 93 e 94. Só que por conta de terem dedo direto do Shotaro Shinomori e por conta de terem character design parecido, vamos dizer assim, com a era Showa, os três entram como Showa. São declarados como Showa, mesmo tendo sido feitos no Heisei. Ok, eu não sou especialista na era Showa. Na verdade, eu não sou especialista em era nenhuma, porque eu só assisti meia dúzia de Raiders contando todos, tá? Mas na era Showa, os Raiders eram mais... sérios, vamos dizer, pelo menos no visual. Não era um visual tão extravagante. Não, cara, a era recente... Não, agora quem vai falar sou eu. A era recente é a era do carnaval. Não. Agora você vai me falar como que é sério. Você um cara vai de preto me dizer vestindo que uma bola de beisebol na cabeça. Não, ser um monte você sério. Vai me dizer... que não é carnaval um maluco que tem três partes diferentes de fantasia na mesma roupa por causa de moeda, ou outro maluco que se veste de fruta. Não. Olha, não, fala mas do meu ganho, fala do meu ganho. Vamos pôr no seguinte que, na era Showa, você não consegue ser chamado de sério quando você tá lutando com um cara com cabeça de bola de beisebol. Mas aí são os inimigos, né, porra? Entendeu? Eu tô falando dos Raiders. Eu tô falando tipo assim, dos Raiders, não dos inimigos. E tipo assim, a Shocker, os guerreiros, os minions da Shocker só falam Ni. Não, Dragão, pera. Não, eu só tô fazendo. Você não entendeu. Eu sei, na Dragão, você não tá entendendo que eu tô falando dos Raiders, não dos inimigos. Inimigo de Tokusatsu não é pra levar a sério. Crianças. Ah, gente, sim, Raider é... Raider é pra levar muito a sério, né? Não, o RX e o Black eu levei muito a sério, tá? Ah, mas você sai daqui. Eu levei, eu era criança na época, porra. Eu era pequeno na época, nada. Mas... Eu era pequeno na época, só tinha 45 anos. Só. Peraí, gente, deixa eu trazer um pouco de cultura aqui. Pra quem não conhece, as três eras que a Sarah citou são a Era Showa, que vai de 1926 até 1989, a Era Heisei, que vai de 89 até abril de 2019, e a Era Reiwa, que é simplesmente a era atual, começando em abril de 2019 até agora. Informou o Wikipedia. Exatamente, foi de lá que eu peguei. Agora seja realmente útil e fala quem eram os imperadores nessa época. Né? Agora eu vou ter que pesquisar de novo, tá vendo? Bem feito. Isso aqui dá pra fazer pesquisa completa. Tá vendo? Tá bom, Sara, segue. De 2000 em diante... Então, nos anos 2000, veio o Kamen Rider Kuga, que era pra ser uma série comemorativa em homenagem a Shotaro Ishinomori, que tinha falecido em 98. Era okay. Só pra, tipo, olha, uma série Rider, porque a gente retomou depois de uma pausa aqui, só pra comemoração. Só que não foi assim. Vou fingir que não é pra ganhar dinheiro vendendo bonequinho não, pra vocês, seus não, otários. Foi pra ganhar dinheiro também. Tipo, foi pra ganhar dinheiro também. Só que foram lançar o Kamen Rider Kuga, lançaram. Só que aconteceu pequenos poréns. Uma coisa que a gente chama no fandom de efeito Joy Odagiri. Eu não acho o Joy Odagiri bonito assim não, mas tudo bem. O que que aconteceu? Pegaram ele de protagonista e não somente crianças que viam a série de boa, mas também donas de casa paravam pra ver a série por conta de Joy Odagiri. A partir disso, e também pela grande recepção e também pela venda de brinquedos, óbvio, que é feito para criança, decidiram continuar e ver o Kamen Rider Agito. A partir dele, a Toei decidiu o quê? Dar chance para jovens atores bonitos para tanto chamar a atenção de donos de casa, né? Chamar a atenção de quem tá com as crianças, como das crianças. Claro, isso não aconteceu. Como das mães... Você quer dizer das mães das crianças, né? Exatamente. Falou, tanto das crianças quanto das crianças, entendeu? Tem que pegar as crianças. As crianças. Tipo, depois de... Ai, amiga, eu tô vendo uma série. Ah, qual é? É uma série de herói, amigo. Tô vendo com meu filho. Tanto que muito... Mas, respondendo as suas perguntas. Hirohito, Akihito e Naruhito, tá? Atito. Ok, Biquitito. É... Dragão, o que tu ia falar? Não, é que tem uma... Depois de 2000, todos os protagonistas de Kamen Rider, depois eles saem pra fazer doramas. E doramas bem populares. A maioria... Não, eu percebi maioria isso, porque olha só. Na era Showa, né, anterior... O Kamen Rider tinha que ser um cara que aguentasse porrada. Porque os Kamen Rider tomavam porrada. Na verdade, era uma série mais barata. Porque eles não usavam muito atores. Eles usavam só dublês. Entendeu? Sim. Aí o cara não precisava ser bonitinho. Ele precisava ser porradeiro. Porque ele ia tomar... Olha que tem porrada na Era Race. Olha que tem porradas na Era Race que dão um banho em porrada de ok, assim. Mas não é via de regra, não é o padrão. O padrão não é dar porrada. O padrão é ter efeitos mirabolantes, mágicas espetaculares e o caralho a quatro. Olha, eu vou te falar que o primeiro episódio de Vistri, pra eles encenarem um voo do Ichigo Nigo Vistri, colocaram um balão. Eu amo essa cena. Cara, eu não consigo... Desculpa, vocês vão me perdoar, tá? Eu sei que Ichigo... É primeiro em japonês, tá? Mas eu não consigo ouvir Ichigo sem pensar em morango. Tá? Então, quando o cara me fala Kamen Riderístico, eu só consigo ver um Kamen Rider do tipo Gen, do tipo morango, entendeu? Então, alguém tem uma forma Ichigo também, mas tudo bem. Ainda bem, pelo menos, você tá lembrando de morango, não tá lembrando de Bleach, né? Já é um ponto muito positivo. Não, mas eu já lembro de morango por causa do Bleach, porque afinal tem um moranguinho lá, né? Tem o nosso garoto moranguinho lá, o protagonista. Olha, meu alvejante é lindo, é maravilhoso. Como esse aqui não é um episódio sobre alvejantes e nem sobre morangos, então segue, Sara. Então, antes da Sara seguir, deixa eu só trazer o comentário do Marcão, Alexandre Costa, que tá na live. Xará. E aí, mano? Ele mandou o seguinte comentário. De Ichigo a Stronger se segue uma sequência, pois todos são bem interligados. Super One a Sky Rider fora, uma tentativa de se inovar junto com os EX. Mas em Black e Black RX deram um up e criaram tendência. De Kuga até Decade, eu acho a era mais legal, pois eu tive meu interesse de Kamen Rider renovado. Uhum. Ok. Não vou, Tipo assim, tira um pouco a Amazon dessa parada, né? Que a Amazon deu uma fracassada, mas tudo bem. Eu só queria. Não, peraí, todo mundo calado, que agora é minha vez de comentar comentário. Epa! Eu queria convidar o senhor João Olímpio. Pode vir! Você quer me comer de porrada? Cai dentro! Cai dentro, eu sou o dono dessa conversa, meu filho. Você não vai me encher de porrada, nem querendo, nem te conheço. Então vá te lascar. Nerdmaster, agora o meu comentário. Ao invés de Bleach ou de número 1, quando veio o Ichigo na minha cabeça, veio de Ichigo Marimaru, que é um outro mangá, é outra história. Eu não posso te dar nada, Jorge, a não ser parabéns. Parabéns para mim. Parabéns para você. Tá bom, Sara, segue. Oi. Tá, então. Após isso, vem a Era Heisei, que começa a partir de Kuga. E aí começa o carnaval. Não. Nem tanto. A Era Heisei, ela fechou com 20 riders, que são Kuga, Gito, Ryu... Nossa, eu vou falar isso, eu começo a cantar a música do Zio, peraí. Ai, é muito lembro. Ai, Kuga, Agno, Ryu, que faz... Acaba que... Kukei, Daburu, Onzo, Kose, Wintado, Gaio, Traivo, Kostou, Eksei, Dalbi, Udoku, Morre, Samurata, Jorge, não deixa tu pedir cortar pra essa parte, não, né? Não, deixa pra lá. Ou corta ou substitui pela música, cara. A música é muito legal. A música é muito boa. Não, e pior que é da toda transformação. Não sei, velho. É problema do Jorge. Não é problema do Jorge. Eu não tenho nada com isso. É problema do Jorge. Ah, ok, pra falar certinho. Quer botar? Aqui, Jorge? Kuga, Gito, Ryu, que faz Blade, Hibiki, Kabuto, Deno, Kiva, Decade, W, Oz, Fose, Wizard, Gain Drive, Ghost, Xaid, Build, Zio. São os 20 Riders da Era Heisei. Como é que lê? Peraí. Como é que lê o outro que vem depois do Ghost? Xaid. Eis ajuda? Não! Aqui não, o Kamen Rider, depois da Era Heisei. Não, agora, peraí, deixa o meu momento brilhando. Deixa eu brilhar agora. Epa! Na Era Heisei, começou a avalanche de nome maluco, tá? Porque é Kamen Rider, tá, Kuga, não sei o que que significa, Gito, Ryu, que também foda-se. Aí o Kamen Rider faz, é porque ele faz, né? Ele diz que faz, ele faz. Kamen Rider Lâmina, Kamen Rider Besouro, Kamen Rider Década, Kamen Rider Alfabeto, né, com W, Kamen Rider O, Kamen Rider Mato. O Kamen Rider W, ele é um trocadilho com double, né? Isso, por isso que tá escrito double. E é por isso que na pauta tá escrito double, dragão. Não sei se você percebeu isso. Né? Kamen Rider Força, Kamen Rider Bruxo, Kamen Rider ganho, que game é ganho, tá? Kamen Rider dirigir, Kamen Rider fantasma, Kamen Rider ex-ajuda, Kamen Rider construção e Kamen Rider Zio, porque não tem, não acabou aí a desacreditabilidade pra botar nome nessa figura, né? E da era Areiwa só tem dois, o Zero One e o Saber, que tá em exibição atualmente. Ah, mas tá nova, na verdade, ainda, né? Na data da gravação saiu o segundo episódio, mas tudo bem. Sim, que inclusive eu tenho que ver. Ah, vou esperar terça-feira sair a legenda. Espera terminar de... Já saiu, já saiu. Pela News Act, corre lá depois. News Act? Ok. É sério que vocês vão ficar discutindo isso em vez de continuar a gravação? Não, segue, Sara. Ok, como o Jorge falou, Reiwa já começou com Zero One e Saber. Ah, Zero eu tenho One. Uma pergunta. Não, peraí. Tia Sara, pergunta. Dá uma pergunta séria. Por que que na pauta... sério, eu tô com dúvida nisso. Por que que na pauta de Kuga é escrito Masked Rider e não Kamen Rider? Então, Masked Rider foi por conta que vamos dizer, o processo de conversação entre Japão e América havia começado na época. Então, adotaram como Masked Rider até Decade. A partir de Decade, voltou à nomenclatura original de Kamen Rider, que é o que é usado até hoje. Isso aconteceu seja, também... a partir de Decade, o japonês chegou pro americano e falou, foda-se, né? Não, mas isso assim, também é... É porque, tipo... Era... Fala. É que, tipo assim, escrevia Kamen Rider, mas embaixo tinha uma legenda, assim, Masked Rider. Aí... Isso. Mas também acontece por quê? Isso vai estar mais embaixo citado. O a Rio Saban... que é o Knight? É o Dragon Knight. É porque, tipo, a Saban comprou o direito de fazer uma adaptação de RX. Que isso é aquela coisa, assim, maravilhosa, não é maravilhosa? De Masked Rider. Isso. E aí, então, durante... Até Decade utilizaram Masked Rider. A partir de W pra frente, agora é Kamen Rider. Podia ser pior, podia ser Beetleborgs. É, não. Podia ser VR Troopers. Nossa. É Ai. Cara, o VR né? Troopers é eu tô, doido. Eu sei, eu vi essas merdas. Eu também vi. É, dói. Assim, eu vi e me arrependo, saca? Pior, eu também. Quando eu era mulher, eu já... Cara, as sinopses dessas sabanizações dos Tokusatsu, as do Power Rangers ainda vai lá, que eles tentavam adaptar um pouquinho melhor, tudo bem que no começo era tudo a porra. Vai, foda-se, né? Depois que a Disney pegou e fez uns negócios bacaninhos, a Saban... Ah, tá, não é pra botar tudo no, lá em Alameda dos Anjos. Vamos fazer diferente. Mas aí veio a porra do Masked Rider. Olha que sinopse. Cara, que sinopse. Aquilo é horrível. Um eu vi uma pessoa. Um príncipe alienígena. Um jovem príncipe alienígena cai na Terra com um robô com cabeça de sanduicheira, Jorge Foreman. E ele tem que viver na casa de uma família americana enquanto os inimigos deste príncipe tentam invadir a Terra e ele, obviamente, se transforma no RX para poder salvar o mundo. Coisa que é igual à sinopse do Kamen Rider original, né? Cara, isso tá me aí cheirando, vem é seu pai da mãe, não, cara, Não, Beetleborgs é a melhor de todas, cara. Três crianças entram numa casa assombrada, encontram um fantasma mágico que transformam eles em três guerreiros gigantes com um tema de besouro. Isso é B-Fighter, tá? Igualzinho, peraí, né? É a sinopse perfeita de B-Fighter, né? Pera aí, gente. Tem dois comentários aqui na transmissão que eu acho que é interessante para a pauta, que a Sara pode complementar ou simplesmente dizer que tá tudo certo. O Marcão, Alexandre Costa, mandou da seguinte maneira. Xará, o visual dos Heisei foge de ser só de insetos e também Ryuki pra frente. Surge o conceito de uma armadura não mais o herói se transformar como Black ou Amazon ou ser um ciborgue como os outros. Sim. E aí vem o Caio Eduardo e diz que Kuga vem de uma escrita diferente de Kuagata, que é o besouro de chifres, pra deixar os kanjis estilizados e também significa eu vazio. Agito significa eu vou, eu irei, simbolizando a evolução. Obrigado aos dois aí que por participar. Sim, exatamente. Aí, como eu tava dizendo antes de ser interrompido pelo Jorge, aí vem a pérola da sabanização. A melhor sabanização de todas, só que não, que se chama VR Troopers. VR Troopers, caso vocês não saibam, é uma merda que, se já não bastasse pegar uma série Tokusatsu e transformar numa imbecilidade de sitcom americana, eles pegaram duas séries de Tokusatsu e transformaram numa série só. Eles pegaram o Metalder e pegaram... Qual é o outro? Qual é o Spilva. Depois o Jaspion. O Spilva, que na minha cabeça ele é Jaspion 2. Porque foi assim que ele foi chamado na manchete durante muito tempo. O pior de tudo é que ele, tanto o Metalder quanto o Spilva já tinham passado no Brasil. Sim, quando veio o VR, sim. Cara, eu amava Metalder, cara. Eu achava Metalder tão maravilhoso, cara. Aí quando eu vi VR Troopers, eu senti a vontade dos Estados Unidos só pra meter a porrada no Rei Saban. Cara, velho, mas eles faziam guerreiros tatuados de Beverly Hills, cara. Você que esperava o quê, deles? Não. Os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills, passa-me o favor. Vale o nome da série inteira. Pera aí, gente, vamos voltar pra pauta, pelo amor de Deus. Deixa a Sarah continuar. Vai, Sarah, continua aí que eu tô fazendo outra... Vamos continuar a pauta, porque eu tô fazendo o papel de host sem ser o host aqui dessa vez. O que onde a gente parou são... Conceito da franquia Kamen Rider. O sucesso da franquia, e aí fala do Amazon, The First e The Next. Isso. O que que acontece? Só retornando. A franquia Kamen Rider, ela é a única que usa a divisória de eras. Tentam fazer isso com o Super Sentai, mas sempre acaba tendo uma confusão ou outra. Por exemplo, a era Heisei, ela finalizou... ela iniciou com Kishiryu Sentai Hyusoja. Ela começou com esse Super Sentai. Aí tem uma certa confusão que a galera fala: não, mas foi o Machin Sentai Kiranage. Não, começou foi com o Hyusoja mesmo. Eu que adoro quando a Sarah faz essa vozinha de neném, quando ela vai fazer reclamar das coisas. Eu adoro essa vozinha dela de neném. Segue, Sarah. É que vamos lá, Super Sentai a galera não divide tanto em eras assim quanto Kamen Rider, né? Exato. É que o Super Sentai tecnicamente não parou, né? Não teve pausas que nem teve Kamen Rider, né? Desde Goranger. Quase ininterrupto, né? A gente teve um Supai da Man no meio aí. A Supai da Man, ele passou no processo aí de... Ele foi entre... depois de Jack e... Entre Jack e Battle Fever J, foi o Supai da Man. Tanto que o Jack é de 77 e o Battle Fever J, que é o seguinte, é de 79. Que só teve 35 episódios. Ah, mas daí pra frente foi ladeira... mas daí pra frente foi ladeira abaixo, né, Dragão? O Battle Fever J era um por ano, até hoje. Entendeu? Battle Fever é. Mas é por causa disso, por causa dessa pausa, que a gente comemora o 45º Sentai, não 45 anos de Super Sentai, entendeu? Por exemplo. Tá bom, ok. Então que tivemos Amazon 2016, né, Sareta? Isso, aí teve os remakes, na verdade teve reboot e uma readaptação, que foi a série de Kamen Rider Amazons, que começou em 2016, com duas temporadas e um filme, e os filmes reboot The First e The Next, que recontam a história atualizada do Ichigo Nigo e do The Next, do The Next aparece o Vistrinho. Então, Sara, tem um problema de dicção. Isso acontece muito em gravação, então vai ter ao vivo também. A Sara se enrolando nos R, ó. Muito legal. Sara, um detalhe importante que você tem que colocar: que o Kamen Rider Amazon ele foi feito pra quem? Pelo Jorge Bensos. Não, foi feito pra Amazon Prime. Isso. E também foi feito já pensando nos fãs adultos, porque tem muita coisa que acontece em Amazon, que você, olha meu filho, vamos ver como é a da Amazon, é muito didático, você vai aprender o quanto é nutritivo comer carne. Mas o próprio Amazon já era meio assim, por isso que ele não foi muito popular na época, tanto que ele é o único Kamen Rider que tem menos de 25 episódios. Mas só que você para pensar o tanto de minutos. Eu fui pegar a Amazon para ver no início da pandemia, os 45 minutos de episódio. Tipo, não, você não, pega, não tô falando o Amazon. Eu tô falando o Amazon original. Ah, tá, sim. Na época ele não foi original. E pro ouvinte saber, porque afinal de contas eu sou assinante da Amazon Prime, selinho babaca pra mim, por favor, obrigado. É, na Amazon, se você procura por Amazon Riders, tá? Que é Amazon Riders, é o Kamen Rider Amazon. Não, e uma reclamação, não tem legenda em português, você tem que usar legenda em inglês. É, tá em inglês, aquela porra Amazon. Amazon, caramba, velho. Que custa um tradutor em português, cara? É pra fazer legenda só, não precisa dublar. Essa cara, olha, depois da última confusão que teve, acho que não vai ter dublado Kamen Rider tão cedo no Brasil. Peraí que abriu um buraco aqui no chão, peraí que voou um ácido que rapidou. Ai, eu não... Tá bom, cara, bora, Sara. Vocês conseguiram recitar. Parou a discussão. Eu não quero mamilos. Não quero mamilos, apesar de eu ter dois. Não. Eu não quero, obrigado. Ok. Não, tem seis então, aqui. Tá. Eu vou falar os conceitos. Pra eu ter alguma participação, cala a boca. Pra eu ter alguma participação nessa porra dessa conversa, porque eu não quero ficar só de ouvinte da conversa da Sara. Não que a conversa da Sara não esteja excelente, tá? Vamos deixar bem claro isso, que ela manda bem parar um caralho quando o assunto é o Kamen Rider, tá? Mas conceitos da franquia Kamen Rider. Inicialmente, Kamen Rider, durante a era Showa, trabalhou a dualidade humano e monstro. Afinal de contas, era todo mundo um bando de gafanhotos que montavam em bicicletas. Tá? É que tinha onde todos Kamen Rider os Riders... que tinha a bicicletinha do Kamen Rider. Ai, meu caralho. Eu posso? Obrigado. Pode. Nada. Onde todos os Riders foram geneticamente modificados, transformados em ciborgues por alguma organização ou alguma força sobrenatural, maligna ou benfeitora, muitas vezes vindo do espaço ou adormecido na Terra. Ou seja, foda-se, né? Qualquer coisa serve. Mas sempre com alguma interferência científica ou mística, mais uma vez. Foda-se, qualquer coisa serve. Já na Era Heisei, também conhecida por alguns como Era Carnaval, não se era mais trabalhado a dualidade de monstro e humano, visto que os protagonistas agora são todos gatinhos. Já começando com o protagonista de Kuuga, se tornando Rider devido a um cinto achado numa escavação. Cara, é sério. Não, agora eu já tava fazendo interjeição toda hora aqui, mas agora eu tenho que reclamar. Caralho, é um samba do crioulo doido. Como é que os Rider conseguem os poderes agora na era Heisei? Eu tô tirando a minha experiência dos dois únicos Heisei que eu vi, que foi o Os e o Gain. Não, eu vi o Force também. Ah, tá. Então, mesmo assim, eu vi três Rider da era Heisei. O Os, o Force e o Gain. Não que valha de muita coisa, eu vi o Ryuki. Tá bom. Ah, eu também vi o Ryuki. Mas eu vi o Ryuki como Cavaleiro Dragão. Eu vi a versão sabanizada. Então você não viu o Ryuki? Eu sei. Bye-bye. Cara, é um... um troço maluco, é tipo, maluco tava na rua, achou uma fivela de cinto mágico. Calma. O protagonista de Kuuga, o que acontece? Ele é um motoboy, ele trabalha, só que na hora que ele está no prédio, onde está o pessoal da equipe de escavação entregando as coisas que eles acharam, tem um ataque. E meio que o cinto acaba tendo um contato com ele e ele acaba pegando aquele cinto e usando ele pra poder salvar a galera que tá sendo atacada pelos monstros da série. Tudo bem, então, isso é fuga. Isso é fuga. Agora, como eu tava dizendo, em Os, em Game, em Force, o maluco acha a porra de uma fivela mágica de cinta no cu do mundo, no meio da rua, jogada na lata de lixo. Aí o cara, olha, que legal, uma fivela mágica de cinto sem o couro do cinto. É só a porra da fivela. Que vou fazer com isto? Será que se eu encostá-la no meu umbigo acontece alguma coisa? Ah! Eu virei Kamen Rider! Yeah! E não me diz que não é assim, porque eu vi essas três atenções. Bom, não é bem assim, vamos lá. Não, não é. O Ozu, vem um ser e dá esse cinto pra ele. Né? No Force é uma equipe científica que dá isso pra ele. Cara, uma equipe de um clube de colégio, mas é um clube de colégio. Ah, mas científico. O moleque lá... Ele e no Game é um traficante de tecnologia. Não, ele achou no meio da rua. Quem ganhou esse cinto? Ele ganhou esse cinto. Não, na verdade não. O líder do grupo de dança que comprou esse cinto do traficante, ele foi atacado, eles foram correr pra pegar ele. Aí o cara derrubou o cinto antes de ser sumido. Aí ele pegou o cinto. Rua! Da calçada. E onde é que o outro. Onde é que o protagonista achou? Mas na ele. Rua! Mas dos três exemplos, foi o único que tem a rua no caso, mas tudo bem. Dragão, tá, você perdeu de 2-1, porque o El Momo aqui no chat tá confirmando que Game foi na rua mesmo. Eu vi que foi na rua. Eu vi o episódio hoje, cara, pra comprovar, cara. Vai se lascar, pô. Eu quero dar palmas aos roteiristas de Kamen Rider Game, porque é quase inacreditável como é que eles conseguiram misturar Kamen Rider, frutas e gangues de dançarinos japoneses. E samurais. Eles não são gangues, velho. Eles não são gangues. Eles só estão fazendo competição de dança. Ah, não. Eles não são gangues. Eles só estão no meio da rua, um disputando com o outro pra ver quem é que vai ficar com a porra do palco. E às vezes, e muitas vezes, na porrada. Não, isso não é coisa de gangue. Não, só vira porrada depois, mas os caras só dançam. Oh. No primeiro episódio... Sarah, você quer que eu peça de novo, né? No primeiro episódio... A gangue dos... Eu vou chamar de gangue, foda-se. A gangue dos dançarinos do mal, que já parece que eles são do mal, cara todo de preto, cara de bad boy, Abaram. Cacete a quatro. É a gangue do Quabara. É, a gangue do Quabara chegou. Eu quero aqui o palco agora, é minha vez. A gente tá dançando no palco primeiro, meu filho. Foda-se você, a gente já tá dançando, deixa de ser chato. Ah, é? Porrada! Cadeado da porrada! Chama o bicho pra dar porrada! Tudo bem, não foram eles que deram na porrada. É tipo assim, cadeado. É meio que um Pokémon. Mas isso é coisa de gangue. Obrigado. Bom, continuando com a pauta. Não, aqui, agora eu continuo, que eu ainda tava lendo aqui. Daí Kukuga se tornando Rider devido ao cinto achado na escavação, isso eu já falei. Mas não importa a série ou ano, Kamen Rider conta a história de protagonistas, normalmente gatinhos que fazem dorama depois, que após transformados se tornam heróis mascarados e carnavalizados, que sempre dirigem uma moto e onde seus poderes e força derivam de um cinto achado no lixo. Ao ser ativado, fornece armadura e golpes especiais, às vezes com laranjas e bananas e outras coisas. Todos os riders têm o desejo... Deixa eu terminar de falar? Caralho. Epa! Tudo bem. Cala a boca. Eu não fui eu que escrevi isso, eu só tô lendo. Todos os riders têm o desejo profundo de proteção à humanidade... Não. Proteção às crianças, isso pode dar problema, tá? e darem seu melhor sempre, além de superarem seus limites, informou o Instituto Sara de Informação, o Easy. Bom, seguindo a pauta aqui, a gente tem as outras mídias no qual foi lançada Kamen Rider. Então, mesmo com todas as séries lançadas em seriados, live action e tudo mais, o Shotaro Ishinomori se manteve fazendo os mangás que dariam origem às novas séries ou adaptações de TV para mangá. E mesmo depois da morte dele, continuaram tendo as séries originais em mangá, que são Kamen Rider Spirits, que vai de 2001 a 2009 com 16 volumes, e todas as outras recentes estão ainda em lançamento, como o Shin Kamen Rider Spirits, que vai de 2009. Que é a continuação direta de Kamen Rider Spirits. Uhum. Que vai de 2009 até agora. Masked Rider Kuga, que vai de 2014 até agora. Kamen Rider Double Futantei, que é de 2017. Saúde! Até agora. Falei certo, Sara? Futantei, sim. E Masked Rider 913. Caixa. Kaisa. Que veio. É Kaisa? Caixa de quê? É caixa é de Kaisa. Bombom? Ele é um dos riders que aparece no Kamen Rider Fight. E por fim, Masked Rider 913, que foi lançado o ano passado e que continua sendo lançado. Kaisa. Isso. Kaisa. O protagonista Kaisa. É. Mas se fala. Se lê Kaisa. Kaisa. Mas se escreve Caixa. É Caixa mesmo. Caixa e com K na frente. É, né? Porque é uma caixa chique. Kaisa. É uma caixa de Ferreiro Rocher. Não, ele é um porco. Então tá bom. Dragão, fala sobre Raider fora do Japão, por favor. Hora da estabilização, né? Vamos falar da desgraceira, né? Porque. É, né? É agora que é. Devido ao sucesso da Saban, que é da franquia Power Rangers, né? Que tem seus altos e baixos, né? Utilizando as séries Super Sentais como base, ocorreu uma desastrosa tentativa de adaptação de Kamen Rider. Puta bota desastrosa nisso. A primeira desgraça foi Masked Rider, né, adaptando o Kamen Rider Black RX, que no começo se chamava Black, mas deu problema e mudaram para Masked Rider. Porém, não obteve o mesmo sucesso, porque era uma bosta. O que será, né? Por que será? Será que será porque transformaram a segunda série mais sombria do Rider numa porra de um sitcom de família americano? Será? É, não, ele só teve 40 episódios por conta de, como é que fala, contrato, porque, ó, uma bosta. Aí depois de 2009 veio o quê, Dragão? Em 2009, eles tentaram fazer alguma coisa melhor com o Kamen Rider Dragon Knight, Kamen Rider Dragon Knight, Kamen Rider Dragon Knight, Kamen Rider Dragon Knight. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Que não foi tão ruim quanto peraí, Masked peraí, Rider. Peraí. Dragão, Kamen Rider Dragon quê? Dragon Knight. É. Dragon Knight? Ah, é, Knight, tá, okay. Eu dei uma vacilada, é. Sorry. É, ok, tá. Ô, Koala, assim, como é que você vai, meu amor? É, não, é ali que vai me matar, assim, esse viu falando Knight. É o Knight. Por favor, minha querida, mate. Ai, ai. A gente já tentou e não conseguiu, mas tudo bem. Tá bom, bora. Vamos lá. Em 2009 foi feita uma outra tentativa, um pouco menos pior, mas não tão boa, não boa, né? Kamen Rider Dragon Knight, sendo utilizado como base o Kamen Rider Ryuki. Fala direito aí. Agora só um instantinho. Só um instantinho. Não. Ele não precisa falar direito, não, porque ele tá crente. Que você, Jorge, vai cortar a parte que ele falou Knight, que ele tentou. Eu não sei se você percebeu que ele falou a frase toda de novo para ver se ele emendava, né? Você sabe que você não vai cortar a parte do Knight da conversa, né, Jorge? Você não precisava nem ter pedido. Eu vou ir só pra saber. E eu ia colocar até uma zoeira no meio. Ah, tá. Você vai repetir 3 vezes em câmera lenta. Maravilha, obrigado. Não, eu vou repetir 3 vezes, cada uma menos, é mais lenta do que a outra. Exatamente, câmera lenta. Muito obrigado. É exatamente isso que ele falou, só que de jeito diferente. É, tudo bem. Ok. Ah, é o Momo. Isso é relativo, tá? Bem relativo. Mas tudo bem, gosto é gosto, cada um. Tem gente que não termina tem. Termina a frase da pauta, dragão, que eu quero falar aqui. Do Brasil, por favor. Fora o próprio Japão, os que mais consomem a mídia Kamen Rider são os tailandeses, chineses, inclusive tendo várias séries licenciadas oficialmente em seus países. E, se eu não me engano, Coreia não consome também bastante, porque eu sei que eles consomem bastante Sentai também. Só que, tipo assim, eles usam a série original, mas chamam de Power Rangers, porque na Coreia não é muito bom ter coisa com nome japonês. Que seja. Enfim, agora é a hora do Manchetossauro, o Nerdmaster vai falar sobre... É, vamos lá, agora é a minha vez. Hora de eu brilhar. Muito bem. Kamen Rider no Brasil. Em 1991, eu estava com 18 anos, então já não posso dizer que era um neném. E eu com 8. A extinta rede TV Manchete, você nem nascida estava, eu sei, bebê, você é neném ainda. Em seu auge de lançamentos, nos quais apresentou vários tokusatsu dublados, trouxe Black Kamen Rider, também conhecido inicialmente como Blackman, tá? E posteriormente Kamen Rider Black RX. Aí beleza, nessa ordem mesmo foi assim que ele foi apresentado, tá? Isso durou até 95. E anos mais tarde, em 2009, a TV Globo, sim, acreditem, a TV Globo já passou o Tokusatsu. Inclusive a merda do Sharipan, eu tenho ódio disso até hoje. A TV Globo lançava no programa matutino infantil Kamen Rider, Cavaleiro Dragão. Ele não chamava Dragon Knight aqui no Brasil, não. Ele chamava Cavaleiro Dragão. Agora, em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a TV Band voltou a reprisar alguns tokusatsus em suas manhãs de domingo, e após a finalização de Jaspion, iniciou a transmissão de Black Kamen Rider. Eu não coloquei escrito Black Kamen Rider, vou deixar claro isso. Porque você escreveu errado, meu bem. Você tem todo o direito de escrever errado. Ninguém tinha obrigação de acertar tudo. Por isso eu estou corrigindo. Isso foi um... Como é que se diz? Um acordo entre a Sato Company, que é a nossa queridíssima Sato Company, queridíssima até que não, era... Não, queridíssima, né? É, já não tá... Não, mas ainda... Eu não posso reclamar tanto da Sato Company, ela já me deu tanta alegria nessa vida. É, mas eu também... até relevo algumas merdas que eles fizeram. Ah, tá bom, vamos lá, bora. Relevar a galera lançando... Na Amazon, filme com fã dublagem sem pagar pra ninguém é foda. Aí né, então, tá. Clássico. Ok. Tá. Bora. Aí é um acordo entre a Sato, a Band, né, pra fazer o lançamento dessas porra desse seriado. Aí todo mundo feliz da vida, né? Porque tava dando Changeman, Jaspion, Jiraiya, todo mundo feliz que nem pinto no lixo. Mas aí terminou Jaspion, porque uma hora acaba, né? E iniciou-se a transmissão de, novamente, Black Kamen Rider. Porém, a mesma foi pausada devido a problemas jurídicos entre a Sato Company, atual licenciadora de Kamen Rider no Brasil, e o dublador Elcio Sodré, a voz do nosso querido Isamu Minami. Mas antes de todo o problema ocorrer, já era vista a possibilidade de trazer novas séries oficialmente ao Brasil, tendo inclusive o anúncio de série adquirida pela Sato é Kamen Rider Zio, que estaria em fase de revisão de legendas para ser colocada nas plataformas de streaming. Além disso, era para acontecer o quê? Porque a galera pode até estranhar. Porra, mas se tu pegar lá na Amazon Prime, tá tudo lá. Tá o Flashman, tá o Changeman, tá o Jaspion, tá o Giban, tá o Jiraiya, o Kamen Rider, tá? Eu vou começar a minha crítica, olha. Era pra acontecer o seguinte: acabou o Flashman, tá acabando, daqui a pouco acaba. Pelo menos na época foi feita a gravação. Não, tá acabando. Não, pera. Só acaba acabou, quando termina. Acabou, caralho, acabou. Cara, falta de respeito com o dono do podcast é incrível também. Aí, teoricamente, vai dar Flashman em seguida. Depois que acabar o Changeman, vai começar Flashman. Por isso que eles botaram as duas juntas. Aí acabou Jiraiya, porque ainda não acabou, vai acabar. E você não fala que não acabou porque eu assisti ontem. Aliás, foi hoje. Eu posso acabar com a sua graça. Aí, teoricamente, acabou Jiraiya, vai começar Giban. Teoricamente, porque eu sei que não vai. E quando acabou Jaspion, porque Jaspion era a mais curta dessas três merdas que começaram primeiro, aí começaria o Kamen Rider. Aí deu merda no Kamen Rider. E agora, porque deu merda no Kamen Rider, não vai ter mais Giban, não vai ter mais o Flashman. E se você quiser assistir todas essas porra, vai na Amazon Prime e assiste tudo lá de uma vez, dubladinho, bonitinho, então, e foda-se a Band. A Amazon patrocina nós. É. E fala, legenda Sarah. Kamen Rider. Fala, Sara. Eu, sinceramente, eu queria que não fosse um tapa-buraco. Só que a Band, como foi falado aí pelo pessoal no chat, a Band sempre foi uma emissora voltada a esporte. E por conta da pandemia ela parou. Então pegaram o que ela tinha dentro do portfólio dela para usar. Realmente, começou como tapa-buraco, só que estava galgando para se tornar uma programação fixa. Só que problemas aconteceram. Porque, afinal de contas, os nerd velho, paia, que merece morrer, que nem eu, estavam dando audiência pra porra da emissora. De mas nada. Aí que de neném. Calma. Aí tava pensando, só que deu todo o problema aqui. Não é somente o problema que teve o dublador que foi atrás de seus direitos, que sim, ele está certo em correr atrás dos direitos. Não, tá certíssimo. É porque, tipo, durante todo o tempo que eclodiu isso, teve a treta que um monte de gente foi, óbvio, foi atrás dele pra xingar, falar merda. Foi um troço, assim, escalonado de forma bestial, ao meu ver. O que que aconteceu? Durante essa merda toda que deu... Sobrou até pra Band, porque a Band ela tava só de veículo pra passar tudo. E com a merda que deu, outros dubladores também começaram a correr atrás de seus direitos. E acabaram que deu a merda. Aos poucos a gente tá voltando à normalidade. Eu cheguei a citar isso numa entrevista que eu dei. É que em caso de voltar a uma normalidade, possivelmente colocaram em outro horário. Só que deu... O dia que eu dei a entrevista, um dia depois foi o dia que deu a merda. Isso foi interessante. Aí estamos voltando à normalidade. E no que voltamos à normalidade, a Band já fez o que ela sempre fez. Que foi comprar futebol internacional, comprar outras coisas, vai colocar um programa de esporte no horário que é o decorrer dela. Então já era. Então não vai ter o final das séries que estavam passando. Só finalizou Jiraiya hoje. Então as demais acabou, já era. No more, hasta la vista. Nunca mais. Já era, ou Jiraiya. Exato. Jiraiya. Adeus, a música foi embora. Tá bom, beleza então. Jorge, produtos, brinquedos e outros produtos. Eu não sei porque a Sara botou produtos duas vezes na pauta, mas deixa eu falar. É porque é muito produto. É muito produto, realmente, eu também acho. Partindo de produtos, brinquedos e outras coisas por aí... assim como qualquer série para crianças, Kamen Rider tem uma extensa linha de brinquedos lançados desde 71 até hoje, tendo vários programas, tendo várias propagandas de venda tanto nos horários das séries como fora delas. Isso no Japão é normal, enquanto que no Brasil esse tipo de propaganda e divulgação foi proibido pela Konami. Maior erro possível. Exato. Não, dizendo a Konar na época que as crianças não podem ser induzidas a isso. Falou o país que criou aquela propaganda. Eu tenho, você não tem, mas tudo bem. Não, não, faça direito, faça direito. Não, não vou imitar aquilo. Eu não. Tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu já estudei aquilo, é o, né? É o tema da vida do Maverick. Não, é por aí. Tipo, cara, aí teve a época que passava o Sábado Animado no SBT, que foi quando teve a alta de vendas de brinquedos da Barbie, do Max Steel e da Hot Wheels. Quando a Conar decidiu por isso, decidiu nessa decisão de retirar, ela não só matou a venda de brinquedos, a estimulação de venda de brinquedos, como ela também matou a programação infantil na TV aberta. Hoje em dia... Com certeza. Hoje em dia, a única emissora que ainda insiste, teima nisso, é o SBT com os programas matutinos dele. E isso já... O pessoal do SBT já chegou, tipo, como é que fala... A cúpula, né, de acionistas e afins já virou pro Silvio Santos, já pediu pra ele tirar. E o Silvio Santos fala que tem que ter programa infantil pra criança, tem que ter desenho. Que criança vê desenho? Ele insiste em programa infantil por conta disso. Basicamente, uma ele pessoa... Falou... Não, e se tem uma pessoa que sabe como é que funciona a televisão no Brasil, é o patrão, tá? Então vocês respeitam o patrão, tá? Cara, patrão não é bem falou... isso. Não, mas é isso aí que tá. Isso é uma parte de teimosia dele, porque não tem mais retorno. Porque você não consegue mais colocar nenhum tipo de propaganda dentro. Qualquer propaganda que você colocar ali para pessoas adultas, criança vai ver, vai pouco se importar. Não tem mais retorno. Tem o Ibope. E o Ibope parou filha, de ser importante há muito tempo. Filha, patrão não se importa com lucro, não. Patrão já tá rico. Patrão fica cagando. Patrão só quer pagar os funcionários. Ele só quer pagar os funcionários. Não, então, ele paga os funcionários? Então, beleza. Ele bota chaves 5 vezes por dia. Ele bota... Não, aí que tá. Ele pode... Chaves, infelizmente, não tem mais, né? Eu sei. Mas ele fazia. Ele botava chaves cinco vezes por dia. É uma teimosia dele. É uma teimosia dele que vale a pena. Só que não dá mais nenhum tipo de retorno. Seja porque tem o Ibope. Mas o Ibope, ele parou de ser algo importante há muitos anos. Por exemplo, é o caso que aconteceu com o Tokusatsu na TV aberta. Ibope batendo. Ah, claro, quando teve a reprise da corrida da Ayrton Senna, não bateu o Ibope não, porque todo mundo foi ver a Ayrton Senna, porque é herói nacional. Mas o Ibope estava alto. Só que, hoje em dia, o pessoal prefere, por exemplo, Encontro com Fátima Bernardes, que não é um programa que bate tanto Ibope assim, mas rende um retorno financeiro muito grande. Porque tem propaganda, tem como é que fala, patrocínio de... Merchan. Então, parou de ser. Foi o maior tiro no pé. E o pior que o pessoal, na época, eles decidiram por isso, porque eles começaram a querer tirar as propagandas de bebidas alcoólicas e afins. Tiraram realmente, só que no balaio aproveitaram e colocaram tudo vinculado a brinquedos e... É para poder animar as crianças a vender, a comprar. Só um minuto. Me pediram aqui nos comentários para falar sobre uma página chamada Todo Dia um Manchetossauro. Eu não conheço, eu nunca vi essa página. As páginas de Tokusatsu sempre tem um cara manezão. Todo dia tem um cara manezão querendo chupar a Sato e zoar o Elcio Soder. Não é isso. Não. A página Todo Dia o Manchetossauro Passando Uma Vergonha Diferente é de uma amiga minha. Essa página não é somente pra atualmente, né? Tá mostrando o nego falando merda por conta do que aconteceu, mas também são pessoas... Eu vou falar de uma forma muito educada, senão eu vou soltar muita raiva acumulada desde a época do fandom CDZ. Porque eu tenho muito desgosto com Manchetossauro como fã de Manchete. Tipo, o pessoal, parece que eles morreram, a TV Manchete foi extinta, a vida deles parou ali, qualquer coisa que saia desse globo da TV Manchete não existe, é ruim... É chato, é uma bosta. Xingaram a Band de tudo e mais um pouco. Xingaram o Elcio Soldré de tudo e mais um pouco. Teve a parcela que xingou o Nelson Sato de tudo e mais um pouco também. Porque eles não saem desse globo, dessa existência infernal de uma coisa que já morreu. Tá bom, então. Ok. Então, esse foi o jabá para a página da dona Camila Ancoroto. Sim, eu tô fazendo o jabá. Vai ter o link... da página da dona Camille Dancuroto. Isso. Aqui no link relacionado. E agora vamos voltar para a pauta, que é melhor? Obrigado. Segue, Jorge. Eu vou deixar meu ódio. Tá bom, você cara, deixou. Ouve o último Omega Cast de nostalgia. Acho que você vai se sentir aliviado. Ai, eu fico feliz. Bom. Então, eu vou fazer uma piada aqui. Eu adoro a Sarah, mas eu vou precisar fazer essa piada. Você se sente ali, viada. Tá bom, Jorge, segue, vai. Todas as séries Rider tiveram brinquedos lançados, seja cintos de transformação, bonecos. Ou só a fivela. Bonecos de vinil e armas usadas pelos personagens. Fora eles, por conta de vários fãs adultos dentro e fora do Japão, foi criada a linha de cintos CSM, Complete Selection Modification, que é uma linha que reproduz fielmente os cintos usados pelos personagens e também adaptado para uso de adultos. Mesmo na linha regular... Para. Veja bem, Japão, né? Continuando. Mesmo na linha regular para crianças, alguns cintos são lançados com selo limitado, muitas vezes usado por vilões ou por alguns dos heróis, sendo também voltado para o público adulto colecionador. Essa segunda parte eu quero falar. Só complementando sobre a CSM. O que acontece? Esses cintos, muitas vezes, além de ser comprado por colecionadores, também são comprados por cosplayers. Meu sonho de consumo é ter o Deca Driver Complete Modification, né? Só que é caro e eu me sinto um pouco tensa de pagar mil e tanto. Eu teria. Tá bom, me tira a dúvida. Deca Driver é do Decade? Isso, Deca Driver é do Decade. Okay. Não. Desculpa, eu não vi. Posso perguntar? Faz parte da porra do nome! Só tinha duas opções. Ou era Decade ou Decarenders. Eu acho que Decarenders já sentaram. Eu também acho. Não, só pra constar, eu, Sarah, eu tenho o Deca Driver da linha DX, que é a linha voltada realmente pra venda pra crianças. Não! Mesmo? Jura? Nossa, como eu estou embasbacado de saber disso. Eu tenho tanto o Deca Driver como o Beyond Driver do Oz, a arma do na versão New The End Driver, que aparece em Zio, e também o Double Driver, usado pelo Shotaro e pelo Fizz. Agora voltando para a segunda parte. Fraca! Ah, então, é uma coisa que eu tenho que falar, Sarah, vai a merda. Agora você sabe como é que eu me sinto com o Maverick. Olha, eu vou te falar que meu sonho de consumo de Sentai seria o SPD License. Assim, e voltando às linhas limitadas, né, que tem o selo limitado, o Tamashii Limited, por exemplo, Zero One, que acabou recentemente, há 3 semanas atrás, ele literalmente usou e abusou disso, porque, se não me engano, eu vou pedir até para os amigos meus me corrigiram, obrigado, o Caio já falou ali, foram 13 cintos diferentes na série inteira. 13. Até hoje, eu acho que eu não cheguei a ver mais de 8. Essa 13. Série, inclusive, foi conhecida como Kamen Rider Fashionistas. Tipo, foram 13 drivers diferentes. Alguns deles foram lançados em versão limitada. Eu, como muitos sabem, eu sempre falo no final dos programas, eu sou importadora, trabalho com venda. Se você quer comprar alguma coisa, compre comigo. Momento jabá depois, Sarah. Não, sim, mas só... É porque engancha, é porque é gancho. Aí o que acontece? São selos limitados. A maioria desses cintos limitados atualmente não estão sendo achados por menos de R$800. Ui! O dólar ajuda, óbvio. E alguns, inclusive, lançados acima de 1.000, como é o caso do Arc Drive versão do 01, do Zero One. O Arc One. Sarah, só um instantinho. Quando você falou, o Caio disse que eram 13, mas a Kami Dan disse que são 11. São 11 ou são 13? Ai, agora fiquei em dúvida. O pior é que os dois são amigos próximos meus, a gente tá no mesmo grupo. Gente, me confunde. Gente, não, olha só. Sabe o que a gente tem que saber? É que é coisa pra caralho, o dinheiro não tem. É só isso que precisa saber. É muito cinto, é muita coisa. aí tá, isso é o que acontece com... Ah, sim, o Deca Driver, o New Deca Driver que aparece em Zio do Decade atualizado, ele foi lançado com um selo limitado. Ele tá literalmente acima do valor de um cinto do Deca Driver CSM. E ele é um simples DX. Ok, ok, ok. Então vamos agora, agora sobre a parte de figures. Que essa eu também entendo. Vai lá, Jorge, termina. Vamos lá. Além de todos os produtos para crianças e os cintos colecionáveis, existe a linha principal de action figures da franquia, que é a SH Figure Arts. E ela também é dividida em duas linhas, a principal e a de luxo, chamada Shin Kocho Seiho. Ainda bem que existe... é você que tá lendo essa parte, cara. É. Existe também actions voltado para crianças, que são mais simples e sem muitos detalhes, como o Rider Kick Figures. E tem também as versões lançadas pela Gaslit de plástico vagabundo. Eu tenho, mano. Aí, que, lá é, que lá é chamado de gachapon. Cara. Então, sobre as linhas, a SH Figure Arts, eu coleciono. Ah, juro, você coleciona essa linha? Não! Sério! É, cara, eu gosto muito bastante da linha, tanto a linha regular, né, que é a SH Figure Arts, como a Shin Kocho Seiho. E ela é maravilhosa, e ela é literalmente voltada ao público adulto, aos colecionadores mais velhos, tanto dentro como fora do Japão. Ou seja, não. Ou seja, ela é voltada para os nerds punheteiros. Olha, tu tá me xingando. E aqui tivemos uma denúncia em que Nagito Firewall BR disse que a Sara só tem umas 35. Só! Olha, eu tenho uma leve impressão que eu já passei do 40. Ela tem, não. O que o Firewall não sabe é que ela tem 35 de cada. Não, também não exagera, porra. É que, tipo, eu tenho. Eu, só pra, assim, contabilizar, eu tenho 14 protagonistas Showa. Eu não comprei o Shin. Eu tenho os 14 protagonistas Showa. Tá, ai, o Nib e o Rider-Man não é protagonista, mas é Rider, então tá lá. Eu amo essa vozinha. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Eu tenho 18 Riders Heisei. Porque ainda me falta o Zero One e o Kiva. E pretendo comprar. E do Heisei. Do Reiwa, ainda me falta comprar o Zero One. E vou pegar pra venda do Saber. Porque eu não vou ficar sofrendo de novo pra poder comprar figurino, não. Fora isso, eu tenho vários secundários. Que eu gosto pra caramba. Tipo, The End. Agora que a gente já passou pelo momento Maverick babaca da Sara, vamos terminar. Ô, Nerd, eu só colocar assim. Tu quer dar uma de Maverick também? Não, eu ia falar assim. Lembrete para colocar. Eu tenho, você não tem. Precisa de lembrete para isso? Mas tudo bem, tá. Então vamos lá, seguindo, para terminar esta bodega, vamos fazer uma coisa que eu ainda pedi que fizessem na pauta e não fizeram, só eu e o Dragão fizemos na pauta, tomara que esses dois putos tenham feito pelo menos de cabeça, eles estão fazendo agora na mão, cretinos, eu tô vendo a pauta aqui na cara, eles são muito caras de pau, puta que me pariu, vá, se lasque. Então vamos escolher... Não, é o Vi. Vamos escolher os nossos riders favoritos. Eu, como só vi 6 na vida toda, que eu só vi o Black, o RX, o Cavaleiro do Dragão, né? Quando passou na Globo eu vi uns episódios só de sacanagem. E da Era Showa eu vi o Osken e o Forze. Então eu só tenho esses 6 como base. E desses 6 da Era Showa, obviamente o meu favorito é o Black. Da Era Heisei, meus favoritos são o Oz e o Gem. E na Era Reiwa, nenhum, porque eu não vi nenhum deles ainda. Vai ficar por aí mesmo. Jorge, teus favoritos. Bom, eu vi menos que o Nerdmaster. Eu vi o Kamen Rider Ichigo, que eu ainda não terminei. Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX, sim, na época da Manchete. E o Kamen Rider Ryuki, mas na verdade eu acabei me atualizando porque é o Kamen Rider Dragon Knight, né? O Cavaleiro Dragão, que passou na Globo e eu assisti na época da Globo. Dos quatro, eu tenho gostado muito do Ichigo. Que bom, eu tenho que ver o Ichigo qualquer dia desses. Gosto muito de morango. Dragão, como a Sara ainda tá fazendo a lista dela, faz a tua agora. Vamos lá, eu tenho minha lista particular. Peraí, Dragão, só um instantinho. Ô, Sara, escolhe poucos, tá? Não é pra pôr a lista toda, não. Bota todos logo de uma vez. Veja a lista. Não, a da Sara tá lá, favoritos. Veja a lista das séries acima na pauta. Não, Dragão, vai, fala os teus. Isso porque eu também tô tentando separar por ela, mas... Olha, Sara, uma dica pra você aqui, o Caio Eduardo mandou assim, escolhe só um, aquele que vira todos. Então, não é mesmo? Então, bom, mas aí você tem que falar o Decade ou o Zio? Os dois viram todos. Olha, olha. Aqui é Decade, pelo amor de Deus. Cara. Tá bom. Pronto. Dragão, bora. Seus favoritos, anda. Eu coloquei a lista ainda na ordem de preferência, né? Que é o Gain, o Zero One, o Build, o W, o Oz, o Drive e o Denho. Seus Mustang errados favoritos. Tá na ordem do que mais gosta pro que menos gosta ou vice-versa? Não, é o meu top 5, meu top 6, peraí. É 6, porque não tem 5 aí, tem 6. Tem 6, né? É que top 6? Top 6 é o cacete que tem 7 nessa lista. É, realmente, tem 7. É o top 5 de 6 que, na verdade, tem 7. Essa é a prova que Dragão sabe contar, que é uma beleza. É uma salva de palmas pra matemática do senhor Cláudio Dragão Dourado. Ele fez o top 5 de 6... É tipo certo. Numeração do guia do Mochileiro da Galáxia, a trilogia. Tu não ponha, não ponha a guia do Mochileiro da Galáxia nessa conversa, seu cretino, da melhor trilogia de 4 livros, que na verdade são 5. Não, tá? Quatro, você cinco não faça. E 6 que na verdade são 7. Ah, tá bom, ok. Vou deixar passar essa. Tá, Sara, você vai deixar na tua lista todos ou tu realmente ainda tá fazendo calma. A lista? Não, eu já fiz tudo. Aqui, a da Era Showa. Não, agora para aí. Não, eu sei que você vai falar, mas eu vou só zoar um pouquinho. Deixa eu zoar um pouquinho. Aí tá aqui. A minha lista tem uma linha. A lista do Jorge tem uma linha. A lista do Dragão... A lista do Jota tem meia linha, né? A lista do Dragão tem 5, que na verdade são 6 e são 7, mas tem uma linha só. A linha da Sara, só porque eu mandei ela parar, tá com 2, tá quase tá 3, tá? É só pra vocês verem, senta, agora entra, Jorge, entra inclusive essa vinheta, por favor, senta que lá vem história, vai, Sara. Senta que lá vem a história. Então, da Era Showa, das séries eu gosto muito do Ichigo e do Super One. Da Era Heisei, das séries é o Ichigo Super One. Da Heisei, as séries são Faiz, Gaim, X-Age, W, Build, Zero One. Decade, meu amor, meio que eu passo mais raiva do que alegria com Decade, mas o fato de eu adorar o Tsukasa e adorar o Decade, que também é o Tsukasa, a série é uma das que eu mais gosto também, por conta dele e por conta do Daiki Kaito. Cara, o Tsukasa ele é muito melhor usado fora da série Decade do que dentro do Decade. Sim, é que nem o Sogo é Tsukuyomi e o Gaze. O Oz é maravilhoso. O Oz é maravilhoso dentro do Dizio, fora Dizio, ele é maravilhoso. O Watanabe é maravilhoso. Agora os outros ali, pelo amor de Deus, vai sofrer da mesma coisa que o Tsukasa e o Daiki. Agora, personagem... Ai, deixa eu já... Ô, oh, porra. Agora, porque são duas listas. O vídeo não vai entender isso agora. São duas listas, tá? Vai. Agora, de personagens que eu gosto. Eu gosto de Takeshi Hongo, Kamen Rider Ichigo. Eu gosto do Kadoya Tsukasa Decade. Woz, Kamen Rider Woz. O Kouta, que é o Kamen Rider Gaim. E agora é uma beleza. Masato Kusaka, Kamen Rider Kaiza. Ele é problemático, mas... ele faz merda, ele faz, mas eu gosto do Kusaka. Cara, o Kaiza é um imenso de um filho de uma puta, velho. Você tá levando em conta a novel? Não, não tô levando em conta a novel, só tô levando a série. Que basicamente é um problema com o Kamen Rider, né? Você está levando em conta a novel que você tem que ler antes para depois poder ver o mangá, para depois jogar os três jogos da franquia, para depois assistir o Kamen Rider. Não. Isso é Kamen Rider, não é Kingdom Hearts, não, cara. É, Kamen Rider tem a novel depois da série, calma. Não, isso parece Kingdom Hearts muito, tá? Agora, deixa eu ler por aqui para os ouvintes saberem o que, que eu estou sofrendo nessa pauta. Que a linha da Sansara está escrita assim: Sansara, dois pontos. Era Showa, dois pontos. Ichigo e Super One, /. Era Heisei, dois pontos. Decade, Woz, Gen, Kaiza. Na segunda linha agora. Ichigo e Super One, /. Faz, Gen, Xaid, W, Build, Zero One, Decade. Ou seja, ela podia simplesmente botar todos. Ou então, leia a lista de Kamen Riders escrita acima na pauta, porque já tá beleza, não precisava ter posto nada, né? Olha, tá, se fosse pra eu diminuir em dois personagens que eu adoro de paixão, não importa a série, não importa nada, sou caso Woz. Tá bom, meu amor, tudo bem. Agora vamos finalmente... Depois de quase duas horas de gravação. E hoje é o Kaiza Day, que é comemorado em todo dia 13 de setembro. Que é por conta do número de transformação do Kaiza, que é 913. Que lá no Japão foi acabado escolhido pelos fãs para ser 13 de setembro. Então, feliz Kaiza Day! Yeah! Vamos às considerações finais e os jabás desta bodega, desse episódio, que apesar das ameaças de morte à minha pessoa, foi muito divertido de fazer. Jorginho, amor da minha vida e editor, que vai se fuder muito nesse episódio. Com certeza. Por favor, suas considerações finais. Olha, e seu jabá pro Anime Sphere. Né? Vamos lá. Primeiro de tudo... Hoje foi realmente uma enciclopédia sobre Kamen Rider, pra variar. E eu tô assistindo Ichigo e lembrando de Black e Black RX me fez perceber que é uma série muito melhor. Desculpa pra quem gosta, mas eu gostei muito de Ichigo e vou continuar assistindo maravilhosa. Eu tô muito afim de ver Ichigo. Tanto que eu vou continuar assistindo na série de lançamento de Kamen Rider, até chegar em Black RX de novo. Muito e daí bem. Pra frente. Seguindo, pra quem gosta de animes, mangás, cultura japonesa em geral, sim, nós vamos ter um episódio de Kamen Rider, só não sei quando. Poxa. Já vou deixando bem claro. Poxa. Eu sou o host e, como diria o Nerdmaster, o próprio otário a respeito do Anime Sphere. Então... só dá um pulo lá no site, página no Facebook, Twitter, tá tudo aí. Até porque o jabá do Anime Sphere tá sempre no final de cada episódio do Paranerd. Então, segue o baile. Muito bem. Dragão, eu vou deixar a Sara por último, que senão vira monólogo. Dragão, meu querido, suas considerações finais e jabá pra Estação Ômega, por favor. Deixa o Jorge acabar de rir. Capotou, traidor. Eu tô fazendo ele rir só pra... Não, eu tô só obrigando o Jorge a rir, porque eu sei que ele vai se fuder tanto cortando essas risadas na edição. Vamos ver, vai, segue. Ou não, né? Vamos lá. Então, Kamen Riders, cara, é uma franquia muito divertida, com histórias fantásticas, cara. Muitas delas, tipo assim, Gain, que você... Inicialmente você não dá nada, mas, tipo... depois que você descobre que o roteirista de Gain é um roteirista de Madoka Mágica, é maravilhoso. Começa a se preocupar. Isso explica muita coisa. Entendeu? Muita coisa. Agora eu entendi como é que ele conseguiu misturar fruta, dançarino e Kamen Rider. Isso, Samurai. Nossa, tá tudo explicado agora. Samurai da Era Sengoku. Uhum. Ok. Bom, como é de 2000, o Goku já existia, então é com o Goku, mas tudo bem. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Mamãe! Ai, tá que pariu. Se alguém quiser ouvir essa anta falando aqui... Em outras coisas, em outros assuntos também de Tokusatsu, já falamos de Tokusatsu lá no Omega Cast, né? É só acessar omegastation.com.br, onde tem o Omega Cast, o programa regular, os Omega Extra, que é o que fica de fora do cast, mas ainda são divertidos, e também tem o Hype do Omega, que é a rádio na internet do Maverick. Ok? Então, corre lá e clica. Entenda isso como você quiser. Não é? Como quiser. Tá bom, Sareta, linda, coisa fofa da minha vida. Faz uma breve consideração final. Tenta ser breve, por favor. E faz jabá pra tua pagineta de vender hominho, por favor. Ok, primeiro... Eu adoro... Hominho do boneco, os Hobby Creation. Então, eu amei esse cast. Esse cast tá, tipo... É o meu bebê junto com o de maçã cromada. Ontem o Nerdmaster me pegou muito no susto, então eles viram assim, a Sarah criando assim, muita coisa. Foi um prazer fazer. Eu peguei ela no susto, mas quem morreu de medo depois fui eu, tá? E quem vai morrer depois vai ser eu mesmo. Então ouvi dizer que tava se cagando. Não, você não vai morrer não, cara, você vai se fuder, é diferente. Não, porque então... foi muito bom. Começou como uma brincadeira, acabou virando o cast mesmo, eu agradeço muito a isso. Um dia eu espero todo mundo passar raiva fazendo cast sobre Dragon Ball Evolution. Vai ser, assim, algo muito mais masoquista. Não, já disse será. Que não vai ser. Vai ser Double Dragon. Vai ser Double Dragon. Não vai ser nada de Dragon Ball Evolution. Vai se lascar. Bom, Dragon Ball Evolution não entra em nenhum episódio que eu fizer parte. Nem eu. Então, eu adorei falar sobre Kamen Rider. Eu adoro a franquia, foi um dos meus melhores amigos que me apresentou. Eu tenho um carinho muito grande e me faz muito feliz e me forneceu, me fez conhecer pessoas maravilhosas. Que o Nerdmaster tá querendo bater na galera que tá ali no chat, mas são pessoas maravilhosas. Eu não tô querendo bater em ninguém, ao contrário, a galera que tá querendo bater em mim. Eu não ameacei ninguém. Mas são pessoas maravilhosas que eu conheci nesse universo. Acredito, tem um cara ali com a katana querendo entrar no meu quarto, tem o outro que diz que é do morro, a outra vai pegar no sapo inglês. Não, maravilhosa essa galera, sensacional, adorei eles todos. Ok, agora sobre Jabá. Para quem quiser ver as importações que eu faço, pode me procurar pessoalmente no Facebook, Sara Camargo, vai ter o link na descrição. Fora as vendas, você vai me encontrar no Mundo Otaku Tokusatsu e Afins pela Neox Escalator, que é onde eu lanço os mangás de Kamen Rider. Inclusive, na data anterior a esse podcast foi lançado o capítulo 9 de Kamen Rider Kaiza, que é o mangá que ele recebeu e que o próprio ator Murakami Kohei faz como produtor executivo juntamente com o Inoue, que foi o produtor de Kamen Rider Faz. Também tem as outras obras de Kamen Rider, como o Spirits, que também faço. Para ver também outras coisas fora desse meio, além de outras variações, que eu adoro pegar projetos fora da curva totalmente, tem a Kurumada Legends, que é onde eu faço os mangás de Masami Kurumada. Por favor, vão lá. E atualmente eu vou começar a ser editora, colunista do Toku Force. Vou começar a falar de séries Tokusatsu por lá. Então, quem quiser ler colunas minhas, estejam sendo bem-vindos também. Além de Paranerdia e Anime Sphere, que vira e mexe, eu estou por aqui. Que bom, né? Ainda bem que ela lembrou que ela tá no episódio do Paranerd agora. Eu deixei. Né? Então tá, gente. Minhas considerações. Tá bom, então. Minhas considerações finais. Eu gosto da série Kamen Rider. Não assisti todos. Não assisti nem sequer um terço, nem sequer um quinto pra faculdade. Mas eu curto muito a série. Eu ainda acho que a Era Heisei é uma era carnavalesca demais. É opinião minha e minha opinião é minha, ninguém tem nada com isso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estavam aqui na conversa, inclusive meus detratores e meus ameaçadores, stalkers de estimação, o Sr. Arsene Legende BR, Dona Cami Dancuroto, seu Caio Eduardo, Riconde Oficial, Firewall e todo mundo por aí. E também um beijo no coração do meu xará, o Alexandre Costa, que já deve ter sumido no meio desse monte de maluco. Cara, vocês têm que ver como é que... Se vocês puderem, ouvinte, dá uma passada no canal do YouTube, que a conversa ficou gravada no canal do YouTube. O pessoal ficou fazendo leilão de driver aqui. Quem é que achava que o número dos driver lá, que a Sarah falou, ah, é o tanto de driver. Ah, eu vou 15, isso. 13, 14, 915, 328. Não, pera, sobre isso foi confirmado, são 13. O pessoal tava discutindo lá no grupinho nosso, são 13. Então tá, deixa pra lá, um monte de gente boa aqui. E ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! You got an Nerd Mail. E aí, pessoas, Jorge, editor aqui do Paranerdia, de novo por aqui, mais uma vez, beleza? Só para terminar o episódio aqui, eu vou trazer os apoiadores do Paranerdia, uma vez que o Nerdmaster vai voltar a fazer o Parolando. Sim, ele vai trazer os comentários através disso, pelo novo Parolando. Vocês que são ouvintes mais antigos vão saber do que eu estou falando. Então, eu vou mandar um abraço aqui para todos os mecenas que eu vou nomear um por um agora. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, um grande abraço para você. Turbone, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, Emílio da Costa Mansur, Léo Oliveira lá do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sandro Cruz, Sérgio Cabral, que não é o governador do estado do Rio de Janeiro, mas é um cara gente boa, Suelen Nastri, Thiago Teixeira e Valdir Fulmeni Jr. Gente, obrigado mesmo por vocês sempre estarem ajudando o Paranerd aí com as contribuições de vocês, porque isso deixa o Nerdmaster cada vez mais empolgado em fazer o episódio para vocês e trazer para minha mão para editar. Quem sabe, né? Quem sabe alguma coisa fica mais legal com mais gente ajudando o Paranerdia, né? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo Paranerdia!